Oi pessoal, boa noite. Eu vou deixar uns segundinhos, uns minutinhos para vocês me dizerem se tá tudo ok. Eu tô bem gripado, então a voz vai sair um pouco estranha hoje. Ah, que bom. Então, hoje a gente vai dar continuidade a um tema que a gente iniciou na semana passada, que é o tema da motivação. Então, nesse momento, a gente como que concluiu toda uma parte de apresentação, de introdução e também de conteúdo, vamos dizer assim, que dentro do caminho do SEB, como a gente está praticando, isso vai servir de base para a gente chegar ao ponto de entender que a gente vai precisar então chega um ponto em que eu já sei como é que funciona. Daqui para frente a gente não vê aqui. Então esse cansaço ele precisa surgir, como se fosse um cansaço da nossa falta de realização das coisas, um cansaço da nossa dificuldade em conseguir transformar alguma coisa que a gente entende em alguma coisa prática que a gente consegue pegar, assim, né? Nesse ponto, começam a surgir. A gente começa a criar espaço para poder fazer práticas. Esse ponto é muito importante. E a primeira coisa que a gente vai precisar para isso acontecer é de uma motivação correta, né? Ou seja, a gente ter a motivação correta para poder fazer as práticas, né? Então, dentro do roteiro de 21 itens, esse roteiro, ele. Ele vai ser um roteiro que vai nos ajudar ao que fazer enquanto a gente senta. É mesmo. O pessoal está dizendo que não está boa a transmissão. Eu acho, porque está chovendo muito aqui. Hoje, especialmente, agora nesse momento não está chovendo, mas até pouco tempo estava chovendo muito. Então compromete um pouco aqui na internet. Melhorou muito. Então, eu acho que é a conexão da Kátia, talvez, que pode estar com problema. Se a Norine está dizendo que dela está boa, né? De qualquer modo, eu vou seguindo aqui. Se eu ver que caiu, se eu ver também aqui que não está legal, eu vou parar. Mas na semana passada, a gente iniciou, então, a contemplação do roteiro do item de motivação. Então, dentro dessa primeira parte do roteiro de 21 itens, que trata do tema da motivação. Por sua vez, existem 13 itens que a gente vai contemplar. Na semana passada, a gente viu os 6 primeiros, né? Que são linhagem, ou seja, é muito raro a gente encontrar isso, né? A gente encontrar uma porta de saída, no mínimo um caminho que indique uma porta de saída da confusão toda. É muito raro. É muito raro as pessoas se darem conta da confusão. Mas elas se darem conta da confusão, às vezes não quer dizer muito, porque elas podem não saber o que fazer com esse insight que elas têm. A pessoa pode gerar uma sensação de depressão, a pessoa pode gerar um sentido de loucura, a pessoa pode gerar qualquer coisa. Não é muito fácil. A pessoa se dá conta do buraco, mas depois ela sabe o que fazer quando ela está lá dentro. Aí, linhagem. Vai apresentar, assim, como que é o caminho desses que encontraram isso, né? A sensação que a gente encontrar, isso é muito raro. E isso vai conectar com a vida humana preciosa, o fato de que a gente pode praticar isso, está disponível para a gente. Depois, os quatro pensamentos se transformam a mente, impermanência, karma e sofrimento. O refúgio, a importância da gente tomar refúgio. Mas aí, nesse momento, a gente vai começar então a parte de hoje do roteiro, que vai falar sobre o nascimento no Lotus mesmo, né? Então isso aqui é como se fosse uma descrição da própria imagem de Guru Rinpoche. Então sempre que vocês olharem para a imagem de Guru Rinpoche, como se fosse uma foto, a imagem mesmo, né? Isso aqui é como se fosse a descrição do significado daquela imagem de Guru Rinpoche. Então a gente, na verdade, vai estar copiando o exemplo dele. Esse é o nosso desafio, né? A gente copiar a mente de Guru Rinpoche. Guru Rinpoche é como se ele tivesse a perfeição de transformar os obstáculos em vantagens, de transformar os obstáculos em lucidez, de transformar o sofrimento em liberação. Ele tem a perfeição disso. Não só isso, como também a capacidade de encontrar meios hábeis para ajudar os seres. É muito raro isso. O Guru Rinpoche, ele como se corporifica isso. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui no roteiro é justamente a descrição do nome dele, né? Então diz assim, nascimento no Lótus, né? Em sânscrito, Padmasambhava significa aquele que nasceu do Lótus. É uma alusão ao nascimento milagroso de Guru Rinpoche, sentado em meio ao lago da Anacostha de Ordem. Mais do que uma simples alusão ao seu surgimento em corpo humano, nascer no Lótus representa a essência da sua intenção iluminada, o principal legado deste incomparável mestre. Então, isso aqui é muito interessante, porque Padmasambhava significa aquele que nasceu do lótus, né? Isso seria a tradução do sânscrito, né? Em tibetano é Pema Juni. Se vocês forem ver agora esse texto maravilhoso que foi publicado, que é o Lótus Branco, que é muito bonito. O Lótus Branco, ele vai ser uma explicação da prece sete linhas a Guru Rinpoche, em diferentes níveis de significado e compreensão, né? Para a gente praticar. E é como se fosse também um aprofundamento bem fundo, né, disso que a gente está vendo aqui, né, nesse texto maravilhoso. Né? Então, vocês olhem assim, Padma significa lótus, né? Bhava significa nascimento, assim como no décimo elo, né? Não que esse Bhava aqui está ligado aos 12 elos, mas a expressão Bhava significa nascer. Né? Só que dentro dos 12 elos, essa sensação de nascimento, ou dentro do samsara, a sensação de nascimento está ligada a um aspecto kármico, né? Vocês observem, por exemplo, a gente podia sentir raiva, mas a raiva poderia ser alguma coisa que vem, fica um tempinho e vai embora. Não que não seja assim. Só que quando surge a raiva, ela surge tão dentro da gente que a gente diz eu sou a raiva. A gente tem a sensação de que a gente se funde. Ainda que às vezes a gente pode ver que a gente está com raiva, a gente se identifica, tem um processo muito estranho da gente se construir a partir de uma coisa limitada e passageira. Como os aspectos emocionais, os aspectos particulares e kármicos, né? Então, o que caracteriza um pouco o samsara é que a nossa sensação de existência, de identidade, está ligada a um aferramento a coisas que surgem dentro da gente. A gente se constrói a partir de aspectos particulares e condicionados que surgem dentro, né? Por isso que é difícil a gente conseguir manter uma coerência. Porque dependendo do conteúdo kármico que surge, a gente se diz sendo tal coisa. Mas depois que aquele conteúdo kármico vai embora, a gente fica bem sem saber quem a gente é. Aí a gente fica procurando alguma coisa onde se agarrar. Quando a gente encontra, a gente diz, ah, agora eu sou isso. Aí surge um outro aspecto kármico. E assim a gente vai trocando. Não tem problema nenhum em ficar trocando. Agora, Guru Rinpoche, vocês olham que. Então é como se a gente fosse assim, Karma Bhava, né? O nascimento, o nascido do karma. Agora, Guru Rinpoche, ele nasce do lótus. Então, ele é Padmasambhava. Ele está nascendo do lótus e não do aspecto kármico. Ele não está se construindo como alguma coisa particular, condicionada, alguma coisa limitada. O nascimento dele é a partir do lótus, que é o que a gente vai ver aqui. Que é o que a gente está treinando, ou seja, a gente não está treinando para simplesmente nascer e buscar felicidade apenas. A gente está treinando para nascer e trazer benefício aos seres. Isso é o nosso desafio. Essa é a transição que a gente tem que fazer. Dentro do samsara é quase um milagre a gente conseguir fazer isso. Mas enfim, é o nosso desafio. Se a gente conseguir olhar os seres, além do olhar utilitário, buscar de fato conseguir beneficiar eles, através da lucidez. Então, isso que a gente vai estar tentando fazer. Isso é o que o nome de Guru Rinpoche significa. É só para a gente ter uma ideia. Então, é exatamente isso que quer dizer. É uma alusão ao nascimento milagroso de Guru Rinpoche. Sentado sob uma flor de lótus em meio ao lago dando a coxa de ordem. Então, isso aqui é um outro ponto muito importante. Porque, por exemplo, vocês lembrarem do Buda Sakyamuni? O Buda Sakyamuni, ele nasceu. De uma mãe, né? Ainda que a mãe dele tenha morrido, é uma semana, se eu não me engano, depois que ele nasceu, ele teve uma manifestação causal. No sentido de que ele nasceu um bebê, ainda que ele tenha sido meio milagroso, né? Que ele já nasce meio caminhando e falando que ele é o conquistador de tudo. Dá uma sensação um pouco de causalidade, porque ele vai crescendo, ele é uma criança, depois ele vira um adolescente, assim tudo vai acontecendo, né? Quando o Buda atinge a iluminação e ele começa a ensinar, o principal ensinamento que ele vai oferecer é o ensinamento ligado à causalidade. Ou seja, o fato de que a gente deveria cuidar muito das nossas ações, não só para não gerar sofrimento aos outros, mas que as nossas ações possam se reverter em benefício para ele. Então ele está falando da causalidade, você cuide com isso, cuide com aquilo, evite fazer tal coisa. Tenta dirigir a tua mente. Ele vai falar exatamente de causa e efeito. Agora vocês vejam. O Rinpoche, ele não nasceu de uma mãe. Ele nasceu de uma flor de lótus. Ou seja, é uma coisa impensável. É uma coisa não causal. Uma flor de lótus não tinha para uma outra flor. Então, na lógica daquela bolha, é impossível. Isso que nós estamos fazendo aqui. Na lógica do samsara mesmo, é impossível fazer o que a gente está fazendo. Só que é possível. Não é que é impossível que saída. Só que uma vez que a bolha explode, está fazendo aquilo, porque se não tivesse resolvido, ele não estaria fazendo aquilo. A gente é capaz de entender, a gente é capaz de manifestar alguma coisa que seja completamente, vamos dizer, até inusitada com relação às bolhas que usualmente acontecem, né? Então, isso é o exemplo de Guru Rinpoche. Então, ele representa a não causalidade. O fato de que a gente pode manifestar lucidez, a gente pode manifestar conteúdos, a gente pode manifestar qualidades que não são aparentemente das bolhas. A gente pode fazer coisas não causais. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, mais do que uma simples alusão ao seu surgimento no corpo humano, nascer no lótus representa a essência da sua intenção iluminada, o principal legado deste incomparável mestre. Isso aqui é super importante. Porque é assim, iluminada essa palavra. Por quê? Porque, por exemplo, isso aqui é exatamente igual a Chenrezig, né? A ingressão de Chenrezig. Porque Chenrezig, o Avalokitesvara, o Buda da compaixão, ele é representado como tendo 1.000 braços. Vocês vão ver as imagens, tem muitos braços. Ou seja, são muitos meios hábeis, muita capacidade de beneficiar os seres, incontável aquilo. São 1.000 porque seria é um desenho, mas 1.000 significa assim, infinito, infinitos meios hábeis. Agora, se vocês olharem na ponta de cada, no centro de cada palma, de cada mão de Chingizig tem um olho. Então isso é muito interessante, porque não significa só que ele tem uma energia, uma capacidade, ele tem os meios hábeis de conseguir beneficiar os seres, mas tem um olho dentro, que significa lucidez. Então ele tem não só boa vontade, mas ele tem sabedoria dentro. Um ponto muito interessante. É como se Guru Rinpoche ele corporificasse a união dos meios hábeis com a paixão. Que às vezes é o que falta, porque, por exemplo, às vezes a gente tem super boa vontade, a gente pode ter super vontade de fazer as coisas. Não tem nenhuma ideia. Não tem lucidez sobre como conduzir aquilo. A gente tem a vontade, a gente sente a necessidade. A gente sente que é preciso fazer alguma coisa. Ela não tem a menor ideia do que fazer. Outras vezes, a gente sabe o que fazer, a gente sabe o que poderia ser feito. Como alguém que estuda, faz uma pós-graduação num certo tema e descobre, entende a situação daquilo que fazer. Mas ele pode não ter energia de acordar todo dia cedo, de manhã, ir lá, então fazer a coisa acontecer. Ele escreve livros, ele sabe o que fazer, ele conta para os outros. Mas ele mesmo alterar a rotina da vida dele, ele mesmo parar certas coisas que ele está fazendo para iniciar outras. E ele mesmo mudar as urgências da vida dele, mudar os planos que ele tem para a vida dele, mudar a visão que ele tem de si mesmo para fazer isso acontecer e tomar esse movimento como sendo o eixo da vida dele. Pode ser que ele não tenha essa decisão. Então, Guru Rinpoche, ele junta as duas coisas. Ele junta a intenção no sentido da compaixão do coração com a lucidez. Ele junta coração e mente. Coração da compaixão, do amor, com a lucidez de Prajna, e junta as duas coisas. Então isso é intenção iluminada. É o ponto principal da Guru Yoga com Guru Rinpoche, intenção iluminada. Então isso eu quero dizer aqui, ó. Por exemplo, nós podemos estudar tudo sobre a vida de Guru Rinpoche. Então existem vários livros, entre eles Lotus Born, que é como se fosse uma das principais, vamos dizer assim, a principal biografia de Guru Rinpoche. Que é um terma de Ajit Sogyal, que tem publicado já, em inglês, né? Então a gente pode estudar sobre a vida de Guru Rinpoche, ler os textos, os ensinamentos, a gente pode saber tudo isso. Mas se nós não manifestarmos a sua intenção iluminada, é o mesmo que nada. Ou seja, é a mesma coisa de que a pessoa comprar um livro de receitas e não cozinhar. É o mesmo que nada, entende? Ou seja, a gente pode saber tudo sobre como preparar. Mas só saber, não sabe cozinhar. Na hora de cortar o tomate, a pessoa não sabe cortar o tomate. Na hora de refogar alguma coisa, a pessoa não sabe refogar. Na hora de botar no forno e fazer não sei o que, a pessoa não sabe. Então a pessoa não sabe fazer direito. Ela sabe a ideia. Eu tinha um amigo que ele era muito interessante. Eu tinha uma época da vida dele que a gente Na época da faculdade, a gente morou junto. Aí tinha um dia ele encasquetou que ele tinha que aprender a jogar tênis. Aí ele passou um tempão, assim, semanas, assistindo todos os vídeos que tinham no YouTube de aula de tênis. Ele comprou os livros, sim, ele sabia tudo. Porque ele não tinha nem comprado a raquete ainda. Mas ele já sabia, na teoria ele sabia. Então isso aqui é a mesma coisa. A pessoa compra os livros de manual sobre como jogar tênis, mas não foi na quadra ainda ver como que é, então, que segura a raquete e rebate a bolinha. É isso aqui. A gente pode saber tudo da vida de guru. Ensinamentos, ficar discutindo na hora da prática, tem intenção de fazer a coisa acontecer mesmo, né? Perguntar se está tudo bem. Então, aqui diz assim: a energia dinâmica. Isso aqui é muito interessante. A energia dinâmica é aquela energia que vem de dentro. Energia que é dinâmica. Eles são muito precisos nos termos, né? É muito interessante de ver a precisão, assim, um cuidado, né? A energia. Isso aqui não são expressões minhas, né? São expressões dos textos, né? Como na sadhana de chuva de bênçãos, né? Vocês vão ver que existe essa mesma expressão, energia dinâmica e lucidez, né? Então, a energia dinâmica e a lucidez de Guru Rinpoche e de todas as deidades é o ponto principal dos ensinamentos, e isso é tido como um aspecto secreto, pois não se trata de algo cognitivo ou intelectual que a gente pode falar sobre, mas é uma posição de mente, a mandala. Isso aqui é muito importante. Então, não só essa prática com Guru Rinpoche, põe um pouquinho aqui. Tá indo. Pessoal tá dizendo que tá ruim a transmissão. Tá indo, tá bom. Eu vou. Não sei se eu falar mais devagar ou piora, mas eu vou seguindo devagarzinho aqui. Então, a energia dinâmica é a lucidez. É o ponto principal dos ensinamentos. Porque justamente não é uma coisa cognitiva, né? Não é um pensamento, assim, uma ideia que a pessoa tem apenas. Mas. E também não é alguma coisa que a pessoa simplesmente pode. Exatamente, por ser uma ideia que a pessoa fica contando e fica falando, mas é uma posição de mente, a mandala. Então a gente precisa se colocar nas mandalas e aprender a reconhecer essa energia que se manifesta inseparável das sabedorias. Então isso aqui é uma coisa super interessante. Vocês olhem, por exemplo, dentro da nossa visão ocidental, a sabedoria, por vezes, ela é tida como alguma coisa cognitiva apenas. No sentido de que a pessoa, porque leu muitos livros, ou a pessoa tem cabelos brancos, ou a pessoa fez um pós-graduação, alguma coisa, ou a pessoa virou uma pessoa sábia. Como se fosse alguma coisa intelectual. Mas vocês vejam, aqui no texto, a gente vai ver que a gente precisa reconhecer que essa sabedoria, quando ela está associada a uma mandala, ela manifesta uma energia que faz a pessoa manifestar aquela sabedoria na sua ação, no seu exemplo. Isso aqui é uma coisa muito preciosa. Ou seja, uma sabedoria que traz junto consigo uma energia que naturalmente proporciona a capacidade da gente manifestar a nível de realização. Uma pessoa capaz de realizar aquela sabedoria. Realizar não no sentido da pessoa acessar, mas de manifestar mesmo. Uma sabedoria, ou seja, uma visão de mundo lúcida que tem uma energia que faz a pessoa manifestar aquela visão de mundo lúcida mesmo. Não assim, eu estou num lugar e eu entendo que as coisas são de um certo jeito, mas na hora que eu vou fazer mesmo, sai de um outro jeito. Não é isso. Tem uma visão inseparável dela. Tem uma energia que sustenta ela. Essa energia, ela vai acabar sendo o termômetro que vai indicar se a gente está na mandala ou não está. Isso aqui é um ponto muito interessante. Ou seja, o ponto que vai fazer a pessoa se dar conta se ela está na mandala ou não, não é assim pensamento. Mas ela vai olhar como é que ela reverbera diante das coisas. Como é que a energia dela se manifesta naquilo. Ela vai se dar conta se ela está numa paisagem comum, se ela está na mandala. Ela vai ver como é que a mente dela está operando, se a mente dela está operando junto da energia, numa mandala, numa paisagem comum. Então essa energia ela vai ser o termômetro se a gente está na mandala ou não. Então, o surgimento, o roteiro que a gente vai detalhar agora, ele indica o nosso surgimento na mandala do Lótus. É mais ou menos assim. Como é que a gente faz para pegar a condição que a gente tiver e dali, pof, mandala do Lótus? Como é que a gente faz para nascer dentro da mandala do Lótus? Como é que a gente faz para ver as coisas a partir desse lugar? Então, é deste modo que a gente vai fazer surgir Bodhicitta, que é a mente da iluminação. Mente da iluminação não assim, a mente livre, vazia, sem nada, mas é a Bodhicitta no sentido da compaixão também. É desse modo que vão surgir os Bodhisattvas, ou seja, os Bodhisattvas eles surgem a partir do Lótus. Isso é muito interessante a gente guardar isso. Isso aqui é o método que os Bodhisattvas fazem para surgirem. É assim que Guru Rinpoche nasce. Então, quando o Guru Rinpoche nasce do Lótus, é assim: ele olha para o lodo, para cada um dos pontos, e tchá, a surgir aquilo. É o que a gente vai tentar fazer agora, né? Então, o primeiro ponto de contemplação diz respeito ao lodo que sedimenta o lago no qual surgiu o Guru Rinpoche. Então, assim, quando a gente olha para a imagem. Depois vocês procuram uma imagem de Guru Rinpoche, eu até posso enviar para vocês. A gente geralmente vê a parte da água só, né? Mas embaixo da água tem um lodo, né? Ou seja, aquilo ali tem um. Tem que ter um chão embaixo daquela água, né? Então isso aqui é o lodo, é a parte que a gente às vezes não vê, mas que está lá. Então tem um lodo embaixo daquela água ali de onde vem o lótus. Então o lótus, ele nasce do lodo. Então lá embaixo tem uma lama bem boa assim. Então esse é o primeiro ponto, é o lodo. O lodo que sedimenta o lago no qual surgiu o Guru Rinpoche. Agora, mais especificamente, o lodo, ele sim se representa as causas do sofrimento. Então, isso aqui é um ponto bem interessante. As causas do sofrimento. De onde é que o sofrimento vem? O que é que origina o sofrimento? De onde é que ele surge, né? Então, num certo sentido também, representa o fato de que a nossa prisão é como estar preso dentro de um lodo. Ou seja, a gente faz esforços e não consegue sair do lugar. É tipo um atoleiro. Se vocês tiverem um dia, sei lá, num terreno amassado assim, né? Ou de carro, ou de bicicleta, né? Carro é muito interessante. Porque vocês vão perceber que quanto mais vocês pisarem no acelerador, mais a roda patina, maior o buraco que ela vai cavar, portanto, maior a dificuldade de sair. Então, é exatamente assim. Ou seja, a gente está numa bolha e quanto mais força a causar vocês fizerem, pior vocês deixam aquela condição, né? Então, se a pessoa está raivosa, quanto mais ela teimar naquela raiva, quanto mais estragos ela fizer a partir daquilo, só piora. Então é como um lodo, né? Como um terreno amassado. Quanto mais força a gente fizer a partir daquele próprio lodo, maior o buraco a gente vai cavar. Mais difícil vai ser sair. Então é como se nesse ponto aqui a gente precisasse contemplar as causas do sofrimento. Mais ou menos assim. E aí, existem as causas do sofrimento ao redor do mundo? Então, isso aqui é uma pergunta que a gente se fazia, né? Uma das grandes características dos dias de hoje é que a gente fica um pouco insensível. É que nem está assistindo telejornal. Vocês estão olhando lá telejornal. Aí eles vão mostrar a distribuição na faixa de Gaza. A gente fica olhando assim. Aí eles vão mostrar as pessoas morrendo pelo vírus Ebola na África. Aí a gente fica. Aí eles vão mostrar os gols da rodada do Brasileirão. Aí a gente. É isso. Aí tem um comercial. A gente tem uma dificuldade de realmente se sentir tocado, porque a gente se relaciona de maneira muito superficial com as coisas. A gente não se permite muito fundo. A gente tem muita informação, mas processa muito pouco ela, né? Por isso que esses exercícios, como a gente está fazendo aqui, de com muita calma, vai nos permitir fazer pensar, contemplar, repousar e entrar mesmo dentro disso. Isso é super importante, a gente entrar com profundidade dentro desses roteiros, né? Então isso, existem as causas do sofrimento, a gente vai ter que olhar, existe mesmo, né? Não é assim nos outros, a gente vai ter que olhar para dentro também. Especialmente assim, não só esse ponto, mas como é que a gente constrói isso. Então, nesse sentido, a gente contempla o poço da experiência cíclica. É um poço profundo, né? Os três animais, os seis reinos, os 12 anos, as emoções perturbadoras conduzindo os seres e a nós mesmos, se manifestando definidamente. Nós vemos como a impermanência simplesmente surge e derruba os seres, não importa o quão grande eles sejam. O quão poderosos eles sejam. Tem um dia que aquilo. Quando muita pessoa vê o personagem no livro de história. É isso. Por ninguém mesmo. Agora, o que acontece é assim. A gente pode entender os condicionamentos que os seres experienciam e que compõem a experiência desse lodo como divididos em seis bardos, ou seis estados intermediários. Isso aqui é um ponto super importante, porque a gente vai estar olhando agora como que, na verdade, esses condicionamentos, eles podem ser vistos como bolhas. São bolhas, pessoal. Essa noção de bolha é muito importante. Vocês pensem assim. Vocês imaginem que, por exemplo, vocês começam. Peguem assim, comecem a observar dentro do silêncio de vocês o que é que vocês, o que, quais são os pensamentos que costumam passar pela mente de vocês. É muito incrível, especialmente quando a gente entra em retiro, sabe? Porque vocês vão ver assim, a gente é muito monotemático. Vocês vão ver que a gente em geral tem assim três ou quatro pensamentos que a gente se preocupa. Tem uma outra pessoa da nossa família, uma outra questão da nossa casa, uma outra questão do nosso trabalho, uma outra questão que a gente quer resolver, que a gente quer fazer daqui a um certo tempo. Pronto, acabou. Aí, das 24 horas do dia, 23 horas do dia, a mente fica. Ela fica girando dentro dessas coisas. Eventualmente, você se lembra de alguma coisa do passado, da infância, de quando vocês eram pequenos. Ou eventualmente a mente abre um espaço dentro dessa bolha, assim, e aí ela vê uma outra ideia, uma outra possibilidade. Aí, ela volta de novo. O Einstein dizia, muito raro uma pessoa ter uma ideia original. Em geral, a gente simplesmente processa e reprocessa aquilo que a gente recebe. Muito difícil furar isso, né? Então, um pouco esse é o desafio aqui, a gente encontrar uma maneira de furar isso, né? Aí vocês olham essa monotonia das possibilidades de visões, das possibilidades de assunto que a gente tem assim, né? É muito pouco. Agora, essas bolhas, vocês vão ver assim. A experiência que os seres têm, ela na verdade, ela pode ser dividida em seis. São seis bardos. Ou seja, existe o bardo da vida, o bardo do sonho, o bardo da meditação, o bardo do morrer, o bardo alucinado de Dharmata e o bardo do renascer. São como seis grandes bolhas que experienciamos ciclicamente e que acabam por configurar o que nós chamamos de samsara. Então, samsara é uma coisa profunda, pessoal. Vocês vejam assim. Dentro das bolhas dos seis bardos, nós temos quatro experiências marcantes: nascimento, doença, decrepitude e morte. Ou seja, a nossa experiência condicionada, ela tem início, meio e fim. Esse aqui é um ponto muito interessante. A gente vai olhar depois, quando chegar nessa etapa dos seis bardos, a gente vai olhar um texto específico para poder contemplar esse tema, né? Mas vocês já olhem assim, por exemplo, é muito interessante essa nossa visão de que quando a gente está vivo, a gente pensa que isso é tudo. Aí os mestres dizem isso é uma bolha. É a bolha da vida. Por que que é a bolha da vida? Porque todas as urgências que a gente tem na bolha da vida, elas simplesmente evaporam quando a gente dorme à noite. A gente não lembra que a gente tem uma esposa, um marido. A gente não lembra que a gente tem uma casa, que a gente tem conta para pagar. A gente está fazendo outras coisas. E a gente não tem, muitas vezes a gente nem tem a sensação de que aquilo é um sonho. Às vezes a gente acorda meio apavorado assim no meio daquilo. Tamanha solidez que aquilo pode ter. Pode apresentar. Então isso é a noção do bardo, né? Ou seja, aquele bardo da vida, ele é uma bolha, ele explode aquela bolha, não tem sensação nenhuma, não tem solidez nenhuma. Vocês já olhem assim, quando a gente fica doente, uma doença grave, alguma coisa assim impeditiva, né? Todas aquelas urgências, todas aquelas picuinhas que a pessoa estava desaparece. E a pessoa agora tem então um único ser aquilo, né? Ela faz isso o tempo inteiro. Então quando a gente dorme, a gente tem uma outra sensação de existência. Isso é um bardo. Por que que é um bardo? Porque é um estado intermediário. Ele tem um início, meio e fim. Ou seja, ele inicia o bardo da vida quando a gente literalmente nasce da barriga da nossa mãe. E ele termina o dia que a gente morre, tem a última respiração, morre. Mas aí tem o bardo do sonho. O bardo do sonho é assim, ele começa quando a pessoa pega no sono, termina quando a pessoa acorda depois. Só que enquanto a pessoa está ali, ela tem a sensação de que aquilo é tudo. Uma bolha. É o bardo. Mas aí tem o bardo da meditação. Bardo da meditação é assim, você já deve ter tido a experiência de que vocês estão meditando e de repente aquilo, oh, é um monte de coisa, a gente esquece do resto da vida. Só que quando a gente se levanta, aquilo é como se fosse um sonho, assim, porque a vida parece tão diferente, a gente interagindo, aquilo é tudo tão dinâmico, né, tão magnético, que aquela bolha que a gente estava dentro da meditação, pô, explode. Então, isso é a noção do bardo, né? Então, tem um bardo da meditação. Agora tem o bardo do morrer. Que é assim, não tem volta. Então, um dia nós vamos passar por isso. Que é o fato de que tem um dia em que todas as urgências da vida, tudo aquilo que a gente sustenta, tudo desaparece. E a gente tem só o desconhecido na nossa frente. Então, o bardo do morrer, ele inicia quando a pessoa entra no processo de morte, seja através de uma doença, seja através de um acidente, seja de qualquer jeito. E especialmente vai tendo a decrepitude dos elementos, né? Do elemento terra, do elemento água, do elemento fogo, do elemento vento. Quando o elemento éter explode, desaparece, tem a conclusão do bardo do morrer e o início do bardo alucinado do Dharmata, que é conhecido como, às vezes, como bardo pós-morte, que ele dura, em geral, 49 dias. Ele representa, então, esse intervalo de tempo onde a consciência, ela transmigra, livre de um corpo físico, mas por dentro de Alaya Vijnana, por dentro dos lugares que ela costumava andar. Só que essa pessoa não tem realização, ela vai procurar estabilizar, ela não aguenta ficar, ela procura uma coisa no novo renascimento, um corpo termina, inicia o vale do renascer. Então isso é o samsara, pessoal, isso que as pessoas chamam de vida, é ficar trocando de um lugar para o outro desse. São como que seis grandes bolhas que a gente experiencia ciclicamente, que acabam por configurar o que a gente chama de samsara. Agora, dentro dessas bolhas dos seis bardos, a gente tem quatro experiências marcantes. Quais são? Nascimento, doença, decrepitude e morte. Ou seja, a nossa experiência condicionada tem início, meio e fim. Vocês olhem isso. Não tem experiência que não tem início, meio e fim. Seja boa ou ruim. Tem início, meio e fim. Então, ela tem isso que os tibetanos chamam dos quatro rios, né? No Zen, são as quatro montanhas. Inclusive, no Zen, eles fazem uma pergunta, né? O que é que você faz quando as quatro montanhas desabam sobre você? Você está no meio, desabam as quatro montanhas. Uma boa pergunta. Essa pergunta das quatro montanhas, nascimento, doença, decrepitude, morte, é que vai fazer surgir a motivação, né? Os bardos, a gente pode manifestar bolhas particulares, que são seis reinos. Agora, como isso aqui é delicado, porque, por exemplo, dentro do bardo da vida, como você já deve ter percebido, a gente agora está com raiva, agora está com inveja, agora está com orgulho, agora está simplesmente apegado, ora a gente está cansado, ora a gente está carente, a gente transmigra de uma bolha para outra. Agora, nos sonhos também. Ou seja, a gente pode ter sonhos ligados ao reino dos infernos, tem pesadelo. Mas a gente pode ter sonhos maravilhosos, do reino dos deuses. Ou a gente pode estar simplesmente competindo num sonho. Sonho a partir de semideuses, ou seja, mesmo no bar do sonho, a gente pode estar passeando por algum desses seis reinos, né? Não é uma exclusividade do bardo da vida, por exemplo. Agora, mesmo no bardo da meditação, isso pode acontecer. A pessoa está meditando, competindo para ver quem é que fica mais tempo sem piscar. Mas a pessoa pode estar meditando para provar alguma coisa para alguém. Mas a pessoa pode estar meditando com raiva. Ou ela está meditando sem vontade de meditar. Reino dos animais, assim, ela nem sabe porque ela está ali. Tá quase dormindo, já em coma. Então, a pessoa pode em qualquer um dos bardos ela manifestar esses 6 reinos. Então é assim que funciona. Então são bolhas particulares dentro dessa grande bolha, né? São borbulhas, né? Como o nome fala, né? São as borbulhas. O horário está meio avançado já. Eu vou parar por aqui. Porque agora, essa próxima etapa é assim, a gente vai olhar como que a gente fica preso aos 6 reinos, às bolhas, aos bardos, a partir da energia. Quer ver que a energia é o que catalisa a nossa prisão. Então, é o que a gente vai olhar semana que vem. Como que isso funciona, né? Ainda assim, eu sugiro para vocês que vocês acrescentem essa página, esses parágrafozinhos aqui, porque já diz muita coisa, né? Se a gente começa a trazer dentro da contemplação do lodo, né? Para dentro da nossa prática também. Não que isso seja alguma coisa depressiva, mas que a gente entenda que a compaixão ela vem disso. A gente vai ver depois como fazer isso, né? Queria dar um tempinho para alguém quiser perguntar alguma coisa. Bom, isso tem uma pergunta interessante. A minha dúvida é como contemplar esse roteiro dentro da meditação. Assim, me fazer eu pensar, contemplar, repousar. Simples. Então, se for meditar, a gente pega o roteiro na frente, assim, se puder imprimir, se não quiser imprimir, pega um tablet, não sei bem aonde, mas escreva. Tem ele na frente. Aí lê assim uma frase. Pensa, né? O sofrimento existe e tem causas. Aí a gente vê, pá, as causas são o quê? São os karmas, a pessoa vê aquilo acontecendo, a pessoa repousa um pouco. Ela lê mais uma frase. Tem um A pessoa olha ao redor, vê se aqui dá um tempo. Assim ela vai fazendo com cada frase, né? Ela vê os seis bardos, ela vê que os seres estão nessa. Ela olha para a vida dela, ela vê assim, por mais que a gente ache que está abafando na vida, quando a gente vai dormir, a gente não tem a menor ideia do que nos espera. A gente não tem como prever o que a gente vai sonhar. A gente não tem como prever a nossa reação no meio de um sonho. A gente não fizeram. A pessoa vê que ela tem uma região de fragilidade enorme. Você fala, ah, é verdade. Isso é assim, os mestres eles dizem, o bardo do sonho, prática no bardo do sonho é preparação para a hora da morte. Coisa, é enorme. É ler ele linha a linha, ver se entendeu, aí tenta encontrar exemplo na própria vida da pessoa, a pessoa se vê ali dentro, ela vê as pessoas ao redor dela dentro daquilo, a ponto dela sentir a energia daquilo, ela repousa, ela simplesmente deixa aquilo sentar um pouco, ela lembra de um trecho. É isso. A Marita diz assim, é meditar fazendo uma reflexão sobre cada um dos itens, é isso? É, mas veja assim, Marita, a gente ainda não chegou nos outros itens, a gente está no primeiro ainda, né? Então aqui, a minha sugestão é a gente fazer isso com calma, especialmente não só com relação aos itens, mas com cada linha do roteiro. Porque o que caracteriza um roteiro é assim, o roteiro ele tem o coração daquilo. Então eu não estou dando para vocês ler o Caminho do Bodhisattva, não estou dando um livro de 500 páginas. Eu estou dando um roteiro, assim, que são. Cada frase é rica de significado. Então a gente pega cada frase, faz o pensar, contemplar, repousar. A gente tenta ver aquilo com os nossos olhos. Então, para, lê uma linha do roteiro, para. Pensa, será que eu entendi esse negócio? Não entendi. Aí agora tudo bem, eu estava tentando entender assim, opa, tento ver aquilo na vida dos aqueles que estão ao meu redor. Vê se aquilo não é daquele jeito, vê se aquilo não é assim. Contempla, aí repousa. Tá indo. Então a gente vai fazendo cada linha do texto. Então é como se houvessem duas possibilidades de caminho. Eu vou explicar isso na semana que vem melhor. Mas é assim, tem um caminho que primeiro a gente estuda, um dia faz retiro. Ou pode não fazer retiro. No geral, é o que acontece com todo mundo. Agora, esse aqui não, esse aqui a gente está olhando os roteiros, é assim. Isso aqui não é uma descrição teórica, isso aqui é alguma coisa que vem por dentro do silêncio. Então, como que eu faço para pegar alguma coisa que eu entendi, mas agora eu quero ver aquilo com os meus olhos? Então, os roteiros eles servem para isso, para a gente poder realizar isso. Então, são frases curtas. A gente precisa fazer o pensar, contemplar, repousar. Isso. O Ravi que pergunta assim, todos os verdadeira estabilidade é a mesma. A natureza primordial é a mesma. Agora, muito claro, sem dizer que a gente tem que aproveitar enquanto está no barco da vida. Porque se a pessoa já não consegue praticar no bardo da vida, imagina no bardo do sonho, por exemplo. Então, tu imagina assim, se a pessoa não consegue praticar no meio da vida, tu imagina no meio de um sonho. Como é que a pessoa vai parar o sonho dela e dizer, agora eu vou meditar um pouquinho? A pessoa, no meio do sonho, ela vai parar, vai procurar uma almofada, ela vai procurar uma parede, agora eu vou sentar. A pessoa nem lembra disso. Imagina. Aí tá na hora da morte. A pessoa vai inventar de praticar, então todos os maras, os demônios roendo a pessoa. Muito difícil estabilizar qualquer coisa nessa hora. Então, melhor aproveitar agora, né? Não é isso. Porque, enfim, isso vai acontecer. É uma questão de aproveitar o tempo, porque o fim que nos espera é isso, né? É simples. Então, Gislene diz: linha, linha mesmo, literalmente. Mas a gente lê e mantém a postura da meditação. É isso mesmo. Você senta em meditação, tem a parede e tem o texto. Aí vocês linha a linha. Exatamente. Isso é uma meditação. Meditação analítica, mas é. Exatamente isso. Essa é a pergunta da Gislene, né? Se é linha a linha mesmo, né? Literalmente. É, literalmente. A gente lê e mantém a postura de meditação. Isso é uma meditação. Meditação, ela não é só esvaziar a mente, silenciar a mente. Isso aqui é uma meditação. Uma meditação do pensar, contemplar, repousar. Ela que vai produzir as transformações na gente também. É super importante fazer isso. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Eu agradeço vocês. Semana que vem a gente segue com o restante do conteúdo, tá? Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.